disse a todos que um beijo eu te dei, mas isso é pura mentira. E me dei conta que eu apenas sonhei quando amanheceu o dia, imaginando você perto de mim. Estou me olhando no espelho, adivinhando o que eu posso sentir. Meus lábios formam um beijo. Será de verdade.